chegando o momento de partir. Vou voar então além dos pensamentos que o mortal frágil possa imaginar. Ah, que saudade eu tenho do lugar pra onde vou. Eu conheci, estive lá. Chegando.